7, 352, 19, Índia no ponto para chame torno no 895, ajuste 10, 12. Passaria do 2231 no aguarde. Confirme a hora do plano. Complete final, chame torre no 8, decimal 95. O 98, 95, 338, correto, bom médico. Mil pés autorizado a final. 2 mil pés autorizado o procedimento da 3662. Rotação em Guasca Vita Uniforme, chama Centro Recife, frequência 12545 e alternativa 1685. Cliente 12545, 2685, Guasca Vita Uniforme. 580, solo aos 44, livre à direita após a Delta, solo 121, decimal 9. É, à direita, aqui tem uma viatura aqui, a próxima, né, Deus? Cliente, mantém a posição, aguarde. Salvador, boa noite, 35219, ponto de espera da 10, pronto. Tente manter o ponto de espera. Vai manter, 5219. 580, segue via Delta, atento à viatura, chame solo 121, decimal 9. Delta 219. Sou em Salvador, muito boa noite, está 3858, passando de a serra, baixada travada. Gente, aguarde pista livre. Aguardando. Frequência 118-95-3662. 1895, muito obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Torre, boa noite, está 3662, 4 milhas externa, aguarde. 3662 é parte externa. Chamaremos lá. Contorne o pátio, Índia, e no ponto de espera, chame a torre para ingresso na pista. 2, eu chamei 6310. 6310, autorizado 2, mil pés. Cliente, está livre da restrição em TAP? Livre. Cliente, ajuste, confirmar é 1010, 1010? 1010, 1012. Ah, 1010, 1012, ajuste, descendo para 2000, eu chamei 6310, obrigado. Ligação, 2231, uma pistola. Ok, já tem a hora do plano? Ok. Ok, Paulo, entramos em contato com a coordenação 2231 na hora proposta, 2151. Gente, é, o senhor pode confirmar se foi via DLA o novo plano, porque tinha um anterior que estava sendo cancelado porque já estava vencido. Gente, ingressa corredor Interlagos, é ponte rotatória para a vida. Solo aos 47, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 3858. 3662, ventuno no 0 graus, com no 09, altímetro no 012, aguarde pista livre. sua escuta está 3662. Muito boa noite, 3858, livrou. Boa noite, 3858, Alfa, Juliette. Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém posição antes da Juliette, 3858. Prova, Salvador, boa noite, voo 885. Da Serra, autorização para Guarulhos. Uno 885, Guarulhos aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o peso Luno 6, após conforme rota do plano. Transponde 5046, controle 1998. Via pista, decola da 10, saída da El, transição Euleda Bridge. Ó, Super Zulu 16, rota do plano, transponder 5046 e controle 19.8, voo 1885. Voo 1885, tem chame correto, chame pronto. Chamarei para o pushback do número, voo 1885. Paulo Salvador, boa noite, gol 16113, para pushback, acionamento no portão 3. Voo 1613, ligação na chame táxi. Nada, gol 1613. Autorizada para estabilizada, eu vou chamar a 310. Está 3662, no solo aos 49, ao livrar à direita, chama o solo 121, décimo 9, e tem uma boa noite. Livrando 219, obrigado, boa noite, 3662. Sim, trabalhando na liberação 030, 3284. Salvador, muito boa noite, eu tenho 3662, livrando no circuito. Boa noite, São 3662, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, São 3662. Kilo Papa Vitor, que ingresse... não, reporte sobre a rotatória, tem Kilo Papa Vitor. Afirma Kilo, é confirma, externo, na passando externo, agora? Não, a aeronave está passando duna agora, que é 9 milhas da cabeceira. Afirmativo, se autorizar voar direto da cabeceira 2117, já está avisando. Porque a aeronave está relativamente rápida, tem com mais de 200 nós, eu vou pousar o senhor atrás dele, ok, aguarde. Ok, aguarda. O trip 5219 está livre de decolagem da 10, vento de 100 graus com uma dezena de nós. Livre de decolagem, 5219. Força Aérea 2580, livrou a pista, frequência livre estacional, boa noite. Obrigado, até a volta, livre, obrigado, colaboração. O Papa Vitor rotatória para proceder na 17. Aqui, Papa Vitor, faça um 360 pela sua esquerda, reporte interceptando a final da 17. Decolou de Salvador ao 5-1, chame o controle em 1-19-8, bom voo e boa noite. Vai chamar o controle, 1-9-8, grato, 5-2-1-9, uma boa noite. Boa noite, chame 6310, 4-2, baixou e travou. Chame 6310, boa noite, está autorizado o pouso da 10, o vento é de 1-2-0 graus com 9 nós, o altímetro no 0-1-2. Depois da 1-0 para o Xanay 63, 1-0. Controle Salvador, boa noite. Trip 5219, decolou 1.200 pés na sua escuta, perfil Arbor. Trip 5219, contato radar. Sobe e manter o nível de voo 200 a sair da água. Livre ascensão para 200 na água, 5219. Papa Vitor vai completar o 360, observando a aeronave na final. O Kilo Papa Vitor está autorizado no final do ano 7, aguardando apenas a liberação do eixo para pouso. Afirma aqui, o número 2 observando na final do ano 0, o Kilo Papa Vitor. Salvador, cor no 613, gente, vão no 613, 172345 em Campinas. Sente, vão no 613, Índia, não posso esperar chame torno 895, ajuste no 012. 02, atrasado, Índia, no ponto de espera. 2,95, bom, 3858, Juliette, portão 03. Juliette 03, 3858. Tá 3662, Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, tá 3662. Machado e travado, aquilo Papa Vitor. Gente, autorizado, 1012, ótimo. Oi. Você recebe o modo Alfa e Charlie aí do Kilo Papa Vito? Não, não recebo. Recebo apenas um pote aqui primário aqui, ok? Ok, grato. A gente vai reportar mais atenção. Puxa, 6310 no solo ao 54. Chame o solo 21-9 para o táxi. Confirme? Não, eu tinha questionado o senhor anteriormente se era um ADLA ou um novo plano, porque eu não recebi sua ADLA do plano das 18 e pouca. Solo 885, acionamento pushback gate número 8. Aguarde, gol no 885. Solo 885. O gol no 885, livre acionar chame táxi, portão 08. Camarim. O passarelo do 223 não copiou o solo? Eu copio o solo, eu tenho que feito um novo plano, porém a gente está chegando a condome. É, ok, eu não recebi o passarelo do 2231. Obrigado. Vento de 100 graus com 9 nós. Autorizado, alinhar, interfalar, aqui com 0, com 6. Passarinho do 223, anos só confirmando o destino é Barreiras. Ativo, destino é Barreiras. Sim. Excelente, Kilo Papa Vitor. Tenha uma boa noite. Só para confirmar, o Centro Recife ainda não possui o seu plano, ok? Por gentileza, cheque junto à companhia e, se possível, o senhor passe para mim qual foi a sala IS que a companhia enviou, ok? O plano. Salvador Departure, good evening, go 1613, passing 1800. Go 1613, climb flight level 360, radar civilian. Climb flight level 360, under radar control, go 1613. Serra Tango, livre descida, 2000 pés, ajuste no 012. Está confirmando o ajuste? No 012. Sente no 012, descendo 2000. Go 1613, fly heading to left position. Fly heading to left, go 1613. Informo clareza 1, confirme. Para o táxi, 1287 a bordo, galhão. Eu não entendi a autonomia, eu entendi galeão 85, confirme a autonomia, bom, 85. Ah, tem uma no 85, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 012. Gol no 885, confirme as instruções de táxi. É o gol no 885 que chama o solo? Caso positivo, cheque equipamento, ok? Clareza 1. Gol no 885, clareza 5, prossiga. Da solo, é, poderia confirmar a saída, por gentileza, da EL, letra 30. Afirmo, da EL, o perfil de saída da EL, Leda, após Leda, direto bridge, intercepta aerovia. Tá, já, obrigado. Gol no 885, só confirmando as instruções de táxi Índia, no ponto de espera, chame a torno no 895. Índia para 10, para a 10, chama 285, no ponto de espera, 885. Sim, parando no ponto de espera, ok? Afirmativo, 88. Solo, Salvador, passarei 2231, né? Passarei 2231, prossiga. Exatamente, eu poderia anotar nosso QSL, passar Delta Whisky, 2150. Sim, comandante, é, o senhor tem a sala de tráfego? Foi aqui mesmo em Salvador ou não? Trabalhando uma DNA para os 2150 e o código QSL é o Papai Delta Whisky 051. Ok, ok, sem problemas. Passarei 2231. Vou checar então direto com a sala de tráfego que aguarde. Contact Recife Sena, frequência 128.8. Área do 223, ou no solo? 1613, cadê? Para sua informação, em contato com a sala de tráfego Salvador, mesmo informou que o Dove está enviando plano agora, ok? Então a previsão é de mais ou menos, pelo menos uns 20 minutos para que seu plano seja autorizado, ok? Passarei 2231, previsão 2240, é OBC. Será que ele está retransmitindo no caso, por exemplo, plano? Porque até programaram aqui que o nome da pessoa foi ele mais que recebeu o nosso plano de voo. Afirmo, a informação passada é, confere, o Elimar informou pra gente aqui que a DLA não foi possível ser feita devido ao plano já ter expirado quando foi mandada, entendeu? Então, no caso, agora é só um novo plano que foi enviado dentro há um minuto atrás, mais ou menos. Portanto, a gente precisa esperar para chegar no centro Recife para o mesmo autorizar, ok? Ok, muito obrigado, falou. A gente não escuta aí. Ok. Decolada 1-0, vento de 1-0 graus com uma dúzia de nós. A linha e decola, da 1-0, voo no 88. Identificação, chegada maior e desce, mantém o 050. 050, chegada maior, identificação, 1-6-0-4. Corre, Papa Tango, Whisky Tango. Whisky Serra Tango, boa noite. Vai pousar na 10 ou na 17? Não, na 0. Ok, complete a aproximação, aguarde pista livre. Tem um gol na cabeceira e iniciando a rolagem agora. 7. Após o pouso, o senhor vai para o pátio 3, confirma? Pátio 5. Pátio 5, ok. Whisky Serratango, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento de 1-0-0 graus, uma dúzia de nós. Baixou, travou, Whisky Serratango. 5219, chama o centro Recife, frequência no 28.8. Vai chamar Recife, 128.8, grato, 5219. Alemão no 398, centro da Sierra, boa noite. No 398, identifique, chegada Mari, desce uma 060. Chegada Mari, desce 060, voo 398. Controle 1-8-8-5. 1-8-8-5, sobe ao 360, vigilância radar. Livre 360. Tango autorizado, perdão, no solo 00, livrando à direita, chama o solo 21-9 para o táxi. 219, 8, Tango. Solo. Solo Salvador, Sapatango, Serra Tango. Foi Serra Tango, táxi via Alfa, Juliette, Pátio Uno, Lima, Mike Quebec. Quebec chama para o cruzamento. Autorizado, táxi vai chamar na Quebec para o cruzamento de Serra Tango. No 604, desce a 2000 pés, ajuste no 013. 2000 pés, ajuste no 013, ou no 604. Alô, Salvador, boa noite, hoje é 63, ano 0. Anche, Oxane 63, ano 0, aguarde, copy. Guardo, previsto Puca, Caju? Puca, Caju, afirma. Ato. O 1885 chama Centro Recife, frequência 133, decimal 95. Alternado 251. 3395. Boa noite. 1398, desça 3000 pés, o ajuste no 013. 3000 pés, com 1013, igual 1398. Do cruzamento a 17 para o 45. Do 2231 no copia. A série 2231 no Barreiras, aprovado nível 1180. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição VATAP, curva esquerda, via TAP, via Whisky 42 Lapa, após direto. Transponder 5067, controle 1198, passaria do 2231. O transponder 5067 e a frequência do controle 1998, passaria do 2231. 5067, 1198, boa, obrigado. Passaria 231, cotejamento correto, chame pronto, de nada. Oxane 6310, copia. Oxane 6310, Recife, aprovado nível 350, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5064, controle 1199.80. Cruzamento nível 350, via Peruísque 58, decola da 10, primeira curva esquerda, perfil Puca, Aracaju. 5064, transponder 198 ao controle, Oxane 6310. Oxane 6310, protegimento correto, ajuste agora 10 no 3, chame pronto. 0 no 3, reporta. Passaria 2231 no livre acionar, chame táxi. Bate o 3, ajuste 1 no 0 no 3. 1 no 0 no 3, chame táxi. 2231. Controle de Salvador, muito boa noite. Passaria do 2224. Passaria do 2224, identifique. Chegada à área, disse mantém o 050. Desligou, estamos com a informação Sierra 050. O senhor estuda em TAP? Oi, TAP. Muito bem, direto em TAP. Desce 2000 pés, autorizado afinal, pista no 0. Desce 2000 pés, autorizado procedimento, 1398. Localizador 604, complete final, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95. Torre 1895, 1604, obrigado, pegar. Torre Salvador, gol 604, boa noite. Gol 604, boa noite. Reporte passando externo, quando visual, o trem checado. Positivo, uma milímetro externo já baixado e travado, você botará externo 604. O senhor está visualizando o campo já, confirma? Não, mais uns 10 segundos, acredito que já estaremos. Ok, gente. visual, gol 604. Golo 604, avistado, está livre o pouso na 10, o vento de 1,00 graus, com uma dúzia de nós e o altímetro no 013. Livre pouso na 1,0, ajuste padrão, golo 604. Decola da pista 1-0, perfil de saída pulpa, transição zipar, curva à esquerda. Transponder 5066, controle 119.80. Então 3662, confirme a saída. Afirmo, PUCA, transição ZIPA, TAN 3662, chame pronto, informação em curso, TANGO, ajuste no 013. Torrigão 398, boa noite, a 3 milhas do Índia Serra. Golo 398, boa noite. Reporte passando externo, com o trem embaixo travado e quando avistando a pista. Reportará. Para o táxi, passaria do 2231, 64 a bordo, autonomia de 6 horas e 40 minutos, alterna Brasília. Gente, passaria 2231, no pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 013. Pátio Índia, no ponto de espera, 1-1-895, 2231, 1013. 4 desça para 3.000 pés, ajuste no 012, 2013. É, para 3.013? Confere. Ok, 1013 para 3.000 pés, obrigado. Salvador, boa noite. Passaredo 233, na ponta de espera da 1-0, pronto. Tá visual com gol na final? Afirmativo, senhor. O passaredo 2231, após o pouso do Boeing da Gol, a linha mantém a 1-0. Após o pouso da próxima final, a linha mantém a questão 1-0, 233, na passaredo. Passarei do 2224, desce a 2000 pés, autorizada final no 2000, vai informar estabilizado. 02. Quartel 02, estou na 604. 09, obrigado. Eu passarei do 2231. O altímetro no 0 no 3, o vento de 1 no 0 graus com uma dezena de nós, pista livre, autorizada a decolagem no 0. Está iniciando a decolagem, pista no 0, 2, 2, 3, 1, passarela. 3, 9, 8. Z2231, decolou os 26, o controle em 119.8, boa noite. 119.8, boa noite, senhor. Obrigado. Controle Salvador, muito boa noite. Passarela do 2231, decolou na sua escuta, perfil da MOMO. Passarei do 2231, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 180, vigilância. 180 em sessão 2231. Copia. Botão 3258, Fortaleza, aprovado nível 370, via Pêsulo 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 5070, controle 119, decimal 8. Lutam 3858, aqui na sua rota tem uma Perzulu no 9, Foxtrot Lima Zulu após direto. Fui LS, passarei 2224. 3224, completa final, chama a torre em 1 no 8, decimal 9. Papá Alfa, Bravo Alfa, é direto a Bucu, direto Fortaleza ou direto Fortaleza aberto? Negativo, o senhor vai prosseguir via Pêsulo 1 no 9, então 3858. Então, é a Pêsulo 1 no 9 até Fortaleza. Então 3858, cotejamento correto, chame pronto. Saindo 2224, boa noite, reporte visual. Vai reportar. Controle Salvador, passarei do 2231. Chega 2231. Sim, senhor, poderia por gentileza coordenar, quando possível, voar direto Barreiras? Meu presente, direto Barreiras. Presente Barreiras, obrigado, senhor. Já Passarei 2224, livre pouso na 10, o altímetro no 013 e o vento 090 graus com 9 nós. 90 com 9 padrão, livre pouso na 10. Passarei do 2224 no solo aos 33, ao livrar à direita, chama o solo em 121.9 e tenha uma boa noite. Passarei do 2224, livrar à esquerda. Passarei do 2224, táxi via Kilo, pátio 3, posição 05. Via Kilo, pátio 3, posição 05. Passarei do 2224. Confirme. Parte 3. Afirmo. Para pushback e acionamento, Oceané 63, 10, na posição 6. Oceané 63, 10, livre acionar, chame táxi, posição 06. Livre acionar, chamará para o táxi, 63, 10. Passaria 2224, sua posição agora 04, do pátio 3. 04, obrigado. Salvador, gol no 889, Vicente da Tango para o Galeão. 889, aguarde cópia, Galeão. Aguarda. Go ahead. O Ocean Air 6310 está com 146 a bordo. 3 horas e 30 de autonomia, alterna Natal. 545, go ahead, my position to my arrival. Mission level 050, VNH 1013. Spectre Electric Ray 1810. O ponto de espera chama 1295 a Torre Salvador, Ocean Air 6310. Para o táxi da 3662, 145 a bordo, temos 2 horas e 45, contenado aqui em Fortaleza. Gente, 3662, Índia, no ponto de espera chame torno no 895, ajuste no 0 no 3. Espera 895, mono 095, boa noite, 3662. Boa noite. Fala Salvador, gol 1604. Gol no 604, prossiga. 1604, autorização Fortaleza 370. Confirme a hora do plano, gol no 604. O estimado de calços fora é o 2300. Sente, gol no 604, chame mais 10 minutos para autorização. Gente, eu não me interrompo. Gol no 889, copia. Copia 889. Gol no 889, Galeão, aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge. Intercepta upper do 10, após conforme rota do plano. Transponder 5072, controle 1 no 9.8. Só confirmando gol no 889, perfil de saída da El. Após da Euleda, Leda Bridge. Autorizando Galeão nível 360, Dael Leda Bridge e Upper Zulu 10. Transponder 5072, controle 19.8, gol no 889. Gol no 889, Upper Zulu 10, até Smart, após conforme rota do plano. Upper Zulu 10, até Smart, após conforme rota do plano de voo, gol 889. Gol no 889, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Série 2231, no chame Recife, na frequência 12685, alterno 12545. 268, podem confirmar a segunda para o passageiro 2231? 122, pois é, 125, decimal 45. 2545, boa. Meia-meia-dois, decolou de Salvador aos 4-1, controle em 1-9-8, bom voo, boa noite. 19-8, obrigado, boa noite, 3662. Espera pronto, Oxané, 6310. 6310, boa noite. Autorizado a alinhar e manter a 1-0. boa noite, autorizado. Aliás, e manter pista 10, Oceané 6310. Usam 3858, cheque equipamento, informa transmissão muito baixa, chame pronto no 03.